uma luz insuportável do céu. Em segundos, uma onda de calor invisível derreteu uma cidade inteira, virando a cinzas antes de qualquer grito. Arqueólogos revelam a verdade por trás de Sodoma. O céu da manhã brilha com uma luz insuportável, mais forte que o próprio sol. Segundos depois, uma onda de calor invisível derrete as paredes de barro, incinera as árvores e transforma uma cidade inteira em cinzas. Ninguém teve tempo de gritar. A destruição veio do alto, rápida e absoluta. Como a história mais famosa de julgamento da Bíblia deixou marcas físicas e reais na Terra? Hoje, você vai descobrir a cidade perdida que chocou os arqueólogos. Vai ver a cerâmica derretida que desafiou a ciência moderna e vai entender o evento cósmico real, documentado por pesquisadores, que inspirou o relato assustador de Sodoma e Gomorra. Durante séculos, a história de Gênesis capítulo 19 foi tratada por muitos estudiosos apenas como uma lenda, um conto moral sobre o mal e o castigo divino. A ideia de que fogo e enxofre choveram do céu parecia impossível de ser comprovada. Afinal, como você escava o fogo? Como você encontra as ruínas de algo que, segundo o texto, foi completamente apagado do mapa? Mas a Terra tem memória. E sob a poeira do Oriente Médio, os segredos raramente ficam enterrados para sempre. Mais de 3 mil anos atrás, no vale do Rio Jordão, existia um oásis verdejante. A Bíblia descreve essa região como o Jardim do Senhor. Era um lugar onde a água era abundante, as colheitas eram ricas e as cidades cresciam fortes. Foi para lá que Ló, o sobrinho de Abraão, olhou, e foi para lá que ele marchou, armando suas tendas até chegar a Sodoma. O que ele não sabia é que o chão sob seus pés estava com os dias contados. Por décadas, os arqueólogos procuravam Sodoma nos lugares errados. Eles escavavam perto da ponta sul do Mar Morto, uma região árida e inóspita. Encontravam ruínas pequenas, mas nada que batesse com a grandeza da cidade descrita em Gênesis. O problema não estava na terra, estava na forma de ler o mapa. O texto bíblico diz que Ló e Abraão estavam nas montanhas perto de Betel, quando se separaram. Ló olhou para o leste, para a planície do Rio Jordão. Se você ficar hoje nas ruínas de Betel e olhar para o leste, você não vê o sul do Mar Morto. Você vê uma área específica ao norte do mar, uma planície circular, que os antigos chamavam de Kikar. Foi seguindo essa pista geográfica simples que, no início dos anos 2000, uma equipe de arqueólogos focou sua atenção em um monte gigante de terra na Jordânia. O nome moderno do local é Tal el-Hamam. Quando começaram a escavar, o que eles encontraram os deixou sem fôlego. Não era apenas uma vila, era uma metrópole da Idade do Bronze, o período histórico de 3.500 a 4.000 anos atrás. A cidade era gigantesca para os padrões da época. Tinha muralhas de até 5 metros de espessura e dezenas de metros de altura. Para você ter uma ideia, Tal el-Hamam era de 10 a 15 vezes maior do que Jerusalém seria na mesma época. Era o centro comercial e cultural de toda a região, a Nova York do Vale do Jordão. A escavação revelou que as pessoas viveram ali de forma contínua por quase 3 mil anos, geração após geração, construindo sobre as casas de seus pais. A vida lá era próspera, o solo era incrivelmente fértil. Mas ao escavar até a camada que corresponde ao tempo de Abraão e Ló, a linha da temporal da cidade simplesmente para. A metrópole pujante não entrou em declínio aos poucos. Ela não foi abandonada por causa de uma seca prolongada. Ela foi desligada. De um dia para o outro, a ocupação humana desapareceu. Os arqueólogos começaram a limpar a poeira dessa última camada. E o que eles encontraram ali não se parecia com nada que eles já tinham visto na história das escavações bíblicas. Uma cidade antiga geralmente morre de duas formas. Ou é conquistada por um exército, ou é derrubada por um terremoto. Ambas deixam assinaturas claras na terra. Um exército invasor deixa pontas de flechas, espadas quebradas e paredes derrubadas em uma direção específica. Um terremoto rasga as fundações e esmaga as pessoas sob tetos caídos. Mas em Tal el-Hamam, a camada de destruição não contava nenhuma dessas duas histórias. Os arqueólogos encontraram uma banda escura de quase 1,5 metro de espessura cobrindo toda a cidade. Eles chamaram isso de matriz de destruição. Era uma mistura caótica de cinza escura, carvão, tijolos de barro pulverizados e ossos humanos despedaçados. O primeiro mistério foi a ausência de armas. Não havia sinais de um cerco militar. O segundo mistério foi a violência do impacto. As muralhas gigantes, com milhões de tijolos, não apenas caíram, elas foram cisalhadas, cortadas pela base e os escombros foram todos soprados na mesma direção, nordeste. Mas o que realmente assustou a equipe estava nos detalhes microscópicos. Ao examinar os fragmentos de cerâmica, os vasos e panelas que as pessoas usavam no dia a dia, os cientistas notaram algo impossível. A superfície externa desses vasos estava derretida. O barro tinha se transformado em vidro borbulhante. Isso é um problema enorme para a ciência. Um incêndio normal de uma casa, ou mesmo uma cidade inteira queimando por tochas de um exército, atinge no máximo 800 ou 900 graus Celsius. Mas para transformar aquela cerâmica em vidro, era necessária uma temperatura superior a 1.500 graus Celsius. Isso é mais quente que o magma de um vulcão. É quente o suficiente para derreter metal. E não parou por aí. Eles encontraram pedaços de adobe, o barro das paredes, que também tinham derretido e vitrificado. Encontraram minerais raros derretidos que só se formam sob temperaturas extremas. Se não foi um exército, porque não havia armas, se não foi um vulcão, porque não existem vulcões ativos naquela região, se não foi um terremoto, porque terremotos não derretem paredes, o que poderia gerar um calor de milhares de graus em uma fração de segundo, aniquilando a maior cidade do Vale do Jordão? A equipe de arqueologia precisou chamar ajuda. Eles trouxeram geólogos, astrofísicos e especialistas em impactos cósmicos. E a resposta que esses cientistas deram parecia ter saído diretamente das páginas do livro de Gênesis. Para entender o que aconteceu naquela planície, a ciência precisou olhar não para a Terra, mas para o céu. Os especialistas examinaram o solo da camada de destruição e encontraram dois elementos cruciais. O primeiro foi o quartzo chocado, que é um tipo de cristal de areia que foi deformado por uma pressão súbita e inimaginável. O segundo foram diamantes microscópicos, tão pequenos que só podem ser vistos em laboratório. Essas duas coisas só se formam na natureza sob uma condição muito específica, o impacto de um corpo celeste. Mas não havia uma cratera gigante no chão. A conclusão dos cientistas, publicada em revistas científicas de peso, foi que Tal el-Hamam foi destruída por um airburst, que em inglês significa explosão no ar. Imagine um meteoro, uma rocha espacial de dezenas de metros de diâmetro, viajando a mais de 60 mil quilômetros por hora em direção à Terra. Ele não atinge o chão. A pressão da nossa atmosfera faz com que ele exploda a poucos quilômetros de altura. Foi exatamente isso que aconteceu na Rússia em 1908, no famoso evento de Tunguska, onde uma explosão no ar derrubou 80 milhões de árvores em segundos. Há cerca de 3.600 anos, no Vale do Jordão, algo semelhante aconteceu sobre o Vale do Jordão. Uma rocha espacial explodiu no ar. O primeiro efeito foi um clarão excegante, seguido por um pulso térmico. A temperatura na cidade e nos campos ao redor saltou para mais de 2.000 graus em um piscar de olhos. Roupas, madeira e vegetação entraram em combustão espontânea. Segundos depois, chegou a onda de choque. Ventos superando 1.000 quilômetros por hora, mais fortes do que o pior tornado já registrado. Essa parede de ar sólido atingiu a cidade, pulverizando as muralhas superiores, despedaçando os corpos dos habitantes e misturando tudo numa sopa de fogo e cinzas. E aqui entra um detalhe que conecta a ciência e a Bíblia de forma arrepiante. O Vale do Jordão fica ao norte do Mar Morto, que é extremamente salgado. A explosão cósmica ocorreu tão perto do mar para vaporizar uma quantidade maciça de água salgada. A onda de choque levantou essa crosta de sal superaquecido e a arremessou sobre toda a planície. Os cientistas encontraram níveis anormais de sal na camada de destruição. O solo fértil foi envenenado. A região ficou inabitável e estéril por mais de 600 anos. Ninguém pôde plantar nada ali durante séculos. A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Quando entendemos que a planície inteira foi banhada por uma chuva de sal derretido e cinzas lançada pela onda de choque, a antiga metáfora bíblica ganha um peso físico assustador. Ela não foi punida com mágica, ela foi engolida por uma catástrofe cósmica. No capítulo 19 de Gênesis, versículo 28, o texto diz que na manhã seguinte, Abraão olhou para a planície onde ficava Sodoma e Gomorra, e tudo o que ele viu era uma fumaça densa subindo da terra, como a fumaça de uma fornalha. Abraão estava nas montanhas, a dezenas de quilômetros de distância, seguro. O que ele descreveu é exatamente a visão de uma nuvem de cogumelos subindo após uma explosão de impacto. As pessoas da Idade do Bronze não tinham a linguagem científica moderna. Elas não sabiam o que era um asteroide, um meteoro ou uma explosão térmica atmosférica. Elas só sabiam o que seus olhos viam. O fogo desceu do céu, o chão tremeu, a cidade foi apagada e a terra antes fértil virou um deserto de sal. Eles sabiam que a maldade daquela cidade era notória e sabiam que o juiz de toda a terra havia intervido. A memória desse evento traumatizou a região. A história foi contada ao redor de fogueiras, de pai para filho, de geração em geração, até ser registrada nos pergaminhos que hoje chamamos de Gênesis. A arqueologia não existe para provar a teologia. A ciência não mede o peso do pecado humano. Mas o que as escavações em Tal el-Hamam nos mostram é que o pano de fundo da Bíblia não é um conto de fadas inventado no vácuo. A destruição foi real. O calor foi real. O fogo do céu aconteceu. Sodoma não é apenas um símbolo do julgamento divino. É a lembrança de um dia em que o céu rasgou, a terra queimou e a história de uma civilização inteira virou cinza sob a areia do deserto. No nosso próximo episódio, investigaremos como morreram os 12 apóstolos, cada um deles. A história real por trás do sacrifício dos homens que seguiram Jesus até o fim.